Agora são 10 horas e 38 minutos e vamos falar de política aqui na CBN. É sempre difícil a gente tentar fazer uma análise prévia do que vem pela frente nas eleições que se aproximam. Francisco Lacerda Brasileiro está conosco, Chico Brasileiro, falando a partir de agora sobre as perspectivas, os caminhos, o que vem por aí e as previsões dele e para ele para o próximo pleito eleitoral. Chico, bom dia, bem-vindo à CBN. E a pergunta principal é: o que vem pela frente nos próximos dias e meses? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui, voltar aqui à CBN. Quero transmitir a toda a população iguaçuense o nosso pensamento sobre as perspectivas da nossa cidade. No campo político, claro. Primeiro dizer que nós não nos afastamos, não estamos de cabeça baixa porque perdemos a eleição. Ao contrário, estamos de cabeça erguida, estamos confiantes. Creio, acredito que a política é o instrumento de fazermos mudanças na sociedade e nós temos que buscar fazer a boa política, agregar as pessoas que querem realmente fazer transformações na sociedade. Por isso que continuamos nessa batalha eleitoral, na batalha política. E esse ano é um ano eleitoral, Marcos. Como ano eleitoral, nós temos que ter posição política. Eu estou colocando o meu nome à disposição do PSD, que é um partido bem estruturado no estado do Paraná, no oeste do Paraná bem estruturado, colocando o meu nome para disputar, seja federal, seja estadual. Essa definição deve sair agora, em fevereiro, mas o meu nome está à disposição para que nós possamos representar a região oeste do Paraná, juntar forças para conseguir o desenvolvimento da nossa região. Eu, há mais de 20 anos que atuo aqui em Foz do Iguaçu, sempre participando do processo eleitoral ou não, mas sempre observei o seguinte: tem bandeiras políticas da nossa cidade que estão há 20 anos paradas. 20 anos. Vamos falar de uma bandeira como a questão do reconhecimento na área de saúde, que nós temos brasileiros que usam o sistema de saúde em Foz do Iguaçu e nos outros municípios de fronteira, mas que não são reconhecidos pelo governo estadual, governo federal, em termos de aporte de recursos. Ou seja, precisa de força política para buscar isso. Certo. Agora, isso não se faz, Marcos e ouvintes da CBN, sozinho. Por isso que a eleição de deputado estadual, ela não é a eleição de um representante. Nós temos é que ter mais representantes. Eu quero discutir com a população iguaçuense que é um erro achar que para eleger um deputado tem que destruir os outros. Nós certo. Temos que somar forças, eleger mais representantes e que esses representantes tenham um compromisso de lutar pelas bandeiras de Foz do Iguaçu. Não Foz do Iguaçu isolada, mas Foz do Iguaçu do oeste do Paraná. Foz do Iguaçu que se conecta com todo o oeste, inclusive com parte do sudoeste, toda a região de fronteira. Certo. Até porque o governo federal define fronteira com até 150 quilômetros. Então nós temos que fazer uma ação integrada política, ter um conjunto de deputados, os eleitos por Foz e da região, para lutar pelas bandeiras da nossa região. A pergunta é: eleitos por Foz, nós acompanhamos uma desagregação contínua no que diz respeito à formação de uma base política em Foz do Iguaçu. Há quantos anos nós lutamos para eleger um deputado federal? Hoje nós temos um que entrou na suplência e está ocupando um cargo, mas nós não temos eleito diretamente pelo voto popular sequer um representante ao longo de nossa história que possa dizer: não, eu fui e defendi desde o início a cidade de Foz do Iguaçu, a região oeste e sudoeste. O que que precisa para se formar aqui uma aliança e trazer representatividade ao povo iguaçuense na Assembleia? Isso é o que eu chamo de suicídio político e interesses dos partidos acima do interesse da sociedade. Ou seja, Marco, cada partido, para fazer mais deputados, eles precisam ter candidatos em todos os grandes municípios e médios municípios do Paraná. Então, eles lançam candidato a federal e candidato a estadual. Com isso, ajuda a somar votos para eleger os candidatos mais fortes do partido. e Foz do Iguaçu termina um candidato sem alguma chance, levando 8, 10, 15 mil votos e elegendo alguém de Maringá, de Curitiba, lá de outras regiões do estado. Então a cidade tem que ter inteligência política, observar aqueles que têm potencial de eleição, trabalhar em cima desses nomes e não desagregar. Repito, não é como eleição de prefeito que só elege um. Nós podemos eleger, como já elegemos no passado, 3 deputados estaduais e podemos eleger um deputado federal ou 2 deputados federais por Foz do Iguaçu. O que, que falta para isso? Inteligência política, compromisso com a cidade. Para isso, o nosso partido, o PSD, assumiu um compromisso. Nós vamos lançar um federal ou um estadual, justamente para fazer uma composição com outros partidos, para propiciar que nós tenhamos menos candidatos na cidade e a gente consiga agregar o máximo possível e ter chance de eleição de deputados e representação política, tanto em Curitiba quanto em Brasília. Quais são os partidos alinhados para a formação desse grupo? Já se tem ideia? Eu acredito que no campo hoje, nosso grupo é um grupo de oposição na cidade de Foz do Iguaçu. Nós perdemos a eleição, continuamos como oposição. Então, o PSD, o PDT, o PT, o PPS, esse núcleo de partidos aí, pelo menos esses partidos, acredito que tem esse compromisso de buscar realmente fazer uma força política com menos candidaturas. E estamos buscando outros partidos, até porque isso não pode ser um projeto de um grupo pequeno, tem que ser um projeto que extrapole os partidos. Eles têm que vir e ganhar a dimensão do empresariado, dos trabalhadores, das lideranças comunitárias, para que todos possam realmente até pressionar esses partidos que deixem de observar seus interesses. Tem partidos aí que lançam o candidato para ter 2 mil votos. Sabe por quê? Porque eles lançam um candidato com 2 mil votos em Foz, 2 em Cascavel, 2 em Pato Branco, 2 no estado inteiro e elege um deputado, mas coloca um figurão de Curitiba para se eleger. Então, esses 2 mil votos que está tirando de Foz do Iguaçu, está ajudando quem? Só prejuízo à nossa cidade. Então, isso tem que ser esclarecido. A cidade tem que ter consciência de que votar em pessoas que não têm chance eleitoral é trazer prejuízos para Foz do Iguaçu. Porque é aqui que a gente cobra viadutos, que está parado. É aqui que a gente cobra mais investimento nas escolas estaduais, que nossos filhos estudam em nossa cidade e precisam de mais investimentos. É aqui que a gente precisa de mais cirurgias, de mais consultas, de mais exames especializados, tudo isso. Então, por isso que a gente tem que lutar pelo fortalecimento político da nossa cidade, sem desagregar e sem querer destruir os outros candidatos. Quais os nomes que aparecem nesse cenário como viáveis para a próxima eleição? Já dá para se ter uma ideia? Tem vários nomes. A nossa cidade, eu acho que no campo da oposição, nós temos hoje o nosso nome, que eu coloco à disposição, o PSD está colocando. Nós temos o nome da Nancy, que é um nome também forte, não podemos desconhecer isso, um nome que tem trajetória, tem respeito público na cidade. E o nome do PT, né? Esses três nomes. Por parte do governo, eu acredito que a esposa do Reni, que é a esposa da Cláudia, ela tem uma estrutura política, tanto em Foz quanto na região, que tem todas as condições, não podemos desconhecer isso. E eu digo, nós não vamos fazer campanha para que ninguém que tem chance deixe de se eleger. Nós queremos é que eleja o máximo possível, para a gente juntar forças. Se tem chance de se eleger, que se eleja, que faça a sua política. Então, eu acho que o governo municipal tem lá a sua força, nós não podemos desprezar isso, e a oposição também tem força. Agora, nós vamos trabalhar, eleger mais nomes e outras pessoas que podem sair, mas acredito que nós temos aí 4 ou 5 candidaturas a deputado estadual e temos aí 2 ou 3 candidaturas a deputado federal com chance realmente de buscar uma eleição. Se a gente conseguir unir forças, eu acho que a gente sai com 3 eleitos estadual e 2 federal. Para encerrarmos aí, uma visão geral do quadro hoje, em que muitos nomes estão sendo ventilados, mas poucos têm a projeção necessária, e principalmente, como você mesmo frisou, fora do cenário iguaçuense, porque nós precisamos agregar a região. Teria aí a possibilidade de termos alguém, por exemplo, de Santa Terezinha, de São Miguel, que poderia se juntar a esse grupo de Foz do Iguaçu para formarmos aí uma frente forte? Eu acho que nós temos também feito um grande erro na política, que é sempre tentar espantar as pessoas regionalmente. Eu acho que regionalmente tem nomes que defendem as mesmas bandeiras de Foz do Iguaçu e que nós temos que agregar. Então pode ter nomes aqui da nossa região. Pode ter nomes, vamos conversar com os nomes regionais que estejam inseridos, repito, não podemos pensar Foz do Iguaçu de uma forma isolada, como uma cidade única. Deputado tem que pensar regionalmente, tem que ter um compromisso com a região, com o desenvolvimento da região, e principalmente região de fronteira. Fronteira atinge de Guaíra até Barracão. Tudo isso é fronteira, e as questões são comuns. Então eu prefiro atuar na Assembleia ou na Câmara Federal. Digamos um exemplo da Assembleia. Se nós somarmos uma frente de fronteira, nós vamos somar 12 a 15 deputados federais. É muito mais fácil aprovar uma cota extra na saúde para Foz, Barracão, Guaíra, todos os municípios, com 12 deputados do que um deputado ou dois lutando sozinho por Foz do Iguaçu. Por isso, o nosso interesse de fazer uma grande bancada regional para defender os interesses da nossa região. O processo agora é conversar. Com certeza, conversar, fazer a boa política, a boa articulação e ganhar a população para esse ideal de não desagregar e de não lançar um monte de candidatos só para atrapalhar. É difícil convencer a população em regionalizar os votos? Não, não. É um processo que pouco se faz. Eu acho que com o apoio da mídia, o apoio das forças populares da cidade, das igrejas, dos setores organizados, sindicatos, empresários, pouco a pouco, as universidades, a gente vai conseguindo avançar nisso. Para encerrar aí, Chico, fica à disposição os microfones da CBN. Meu agradecimento à CBN, a você, Marcos, toda a equipe. Dizer que estou à disposição, tanto para debater na imprensa quanto nas comunidades, para que a gente possa ter essa percepção de um projeto de Foz do Iguaçu. Um projeto grande, um projeto de desenvolvimento, um projeto que possa ver a cidade daqui a 20, 30 anos. E não essa política pequena que muitas vezes tenta só um derrubar o outro e que a gente termina todos perdendo. Por isso, a gente tem que trabalhar unidos. Um abraço a todos, bom dia. Francisco Lacerda Brasileiro, Chico Brasileiro conosco nesta manhã, 10 horas e 50 minutos. Agora vamos ao comentário político de Hélio.